na descida 1922. Essa posição 10 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 5.700 em descida, será superada em altitude, completa a ascensão visual 1.05. Ciente, Juliette, vem pra Charlie. Line 980, clear to push back and set up, report ready for taxi. Okay, we have cleared the course, and the flight will call you back for taxi, American 980. Zona 0, aguardando para o cruzamento do campo. Mantendo a perna contra o vento da 1-0, aguardando o cruzamento do campo, guerra. Apolo 62 em condições visuais, prossiga para o tráfego de Salvador, ajustando-se aos corredores, ingressando no portão Candeias com ajuste 1-0. No meio, Apolo 62. Pela direita, Foco e Arra. Apolo 62. Copiou a instrução do controle? Confirme como recebe. Uma Bob 13, 10 autonomia, alterna Maceió. Azul 4234, cruzado o táxi, via Índia Alfa, no ponto esperado a 1-0, chama a torre 1-1-8-95, quem negar 1-0 no meio, boa viagem. Gente, Índia Alfa, 4-0, boa viagem, 5-1-0, obrigado, boa viagem. 6-2-2-5, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, 6-2-5. Prossiga para cruzamento do campo aqui na vertical da pista no 735, ok? Vertical do 735 e com rumo norte aguardando a transferência. Positivo, cruzará o campo na 735, comprou a norte. No 208 e transponder 5532. Setor, mantenha a proa 220. E o seu limite é o QD Mike 1-0 de Simbra, aguardando para curvar à esquerda e localizador. Apolo 62 ao controle. Azul 4298 no solo ao 57, libera a direita, time solo 219. 219 ali para azul, 429. Polo 62 ao controle. Informe a matrícula da senhora nave. 01. Apesar de gratidão, por causa da 01. Força aérea no 944. 298, livrou. Está na Cusco. Azul 4298, realizado o táxi. Via Alfa, reporte antes da Juliette. O táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, o Azul 4298. 10, esquerda 170. Fox Fox Sierra presente, tome pro de buraquinho e aguarde transferência. Positivo, pro de buraquinho, aguardando transferência. Sierra. Oi, Salvador, bom dia, 242, 34, 4234, mantém o ponto de espera. Complete curva à esquerda até a proa 130, estabilize Nesta proa, reporte no localizador, 2 mil pés em descida, redução para aproximação, acuse no lote. Controle de Salvador, bom dia, passarela 9809. 3663, completa a redução, proa 130, livre aliás. Salvador, passarela 9809. 9809 da Passaredo, na saída Argos, está sob vigilância. Ciente, 9809. Controle, Salvador, Papa Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Guerra. Estabilizando a LS, 922. 922, chama a torre em 1895, completa a final. 1895, 922. Papai Uniforme Fox Fox Terra segue visual para Feira de Santana. Vai prosseguir da presente direto? Afirmativo. Sim, está autorizado afastar-se direto para Feira de Santana. A altitude 1.500 pés, reporte na 20ª milha. Reportará na 20ª milha, Fox Fox Terra. 3663, segue Boeing 737 da Gol, 5 milhas à sua frente, reduzido já para a aproximação final. Completa a final do procedimento e chama a torre em 1895. Ok, ciente, completa a final, bom pouso. Papá Romeu Oscar Papa Lima, autocoordenação em 12345 para ajustar-se ao pouso em Feira de Santana. O ajuste do altímetro em Salvador, 190 no meia, 1016. Taxi via apron in India. Ok, we're going to a holding point via apron and then India. 10, 160, American 982. 605, desse mantém a 4 mil pés, chegada bom. 4 mil, chegada bom. Controle, Guardião 06, bom dia. Guardião 06, bom dia. Segue visual e reporte no farol da Barra. Qual o seu destino? Função é Ondina, Índia. Ah, segue para Ondina, ciente. Apolo 62 é o controle. Apolo 62 é o controle, Salvador, câmbio. Pá Romeu, Juliette, Vitor, Charlie. Chame Centro Recife em 1288, alterne 1260. 1288, alterne 1260. Muito obrigado, senhor. Momente. Apolo 62 é o controle? Não mais observo no radar. Informe a distância de Salvador e altitude. 3663, aguardo pista livre número 2, posto. Guarda na pista livre 3663. Gente, o Apolo 62 está no espaço aéreo Golf. Faça autocoordenação em 12345 e ingressando na CTR Salvador, 20 milhas, retorne a esta frequência, no tráfego conhecido no setor a reportar. ...06, frequência livre, autocoordenação, Guardião 06. passado cercado, estando 3663. Azul 4234, após é, depois na curta Lima tem. Voo no 605, desça e mantenha 4 mil pés. Ok, descida até 4 mil pés, voo no 605. Voo no 605, reautorizado até 3 mil pés, 1016. Ok, reautorizado a 3 mil pés, voo no 605 com 10.10. Uniforme Fox Fox Serra, qual estimado para pouso em Feira de Santana? Atendido no 1-3-1, reporte 206. 3663, solo 06, direita, 21.9, solo de Brasil. 09-3663. Oceana 6312, essa identificação, autorizada a chegar da Mari, disponível de voo 050. Identificou, perfil da Mari, desce ao 050, 6312. Ah, 3304, essa é a identificação autorizada a chegada a Bonf. Deixa pro nível de voo 060. Decolagem 08, controle 20.8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 4234, cruzando mil pés na sua escuta. Mark 90, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 980. Apolo 62, controle. Apolo 62, confirme radiodistância, Salvador. Apolo 62, contato radar. 24 milhas nordeste do VOE de Salvador, disparam no 1500 pés, ajuste 10.16. Web 5826, sua identificação, autorizada a chegada da Mari, disponível de voo 060. Deixa eu tomar 060, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 O M5826 mantém o perfil da chegada, número 4 na aproximação. Gol 1605, desça para 2000 pés, ajuste 10106, autorizar na final ILS X-Way, reposta estabilizar localizador. 2000106, informará final X-Way, o gol 1605. 4299, bom dia para você. Bom dia, por gentileza, qual é a subida prevista para Campinas? Para Campinas, da El Leda Bridge. Informo que ainda não tem o plano, confirma o horário. Guardião, está autorizado a iniciar a decolagem para o Nordeste, 090 graus com 39, reporte fora do sol. Abrigo. Afirmativa, 58, aguarde a autorização do plano. Ok, grato, azul, 4299. Zona, muito obrigado, é abrigo, Nordeste. American 90, clear takeoff from A10, it's now 090 degrees, 13 knots. Clear takeoff runway 10, American 980. Para coordenação. Entrado final, X-Ray, gol 1605. Gol 1605, chame torre 11895. Torre 11895, obrigado. Controle campo 3259. Salvador, bom dia, gol 1605, a 3 milhas do Índia Serra, estabilizado no final X-Ray. Reporte externo, no 605. Vamos lá, externo. Chegada bom, FI, disponível de voo 070. Ponto, para o 070. Ponto 8, bom voo. Ponto 20.8, grato, bom. Guardião 02. American 90, airborne now 12, call control departure, frequency 120.8, with 8. 20.8, American 980, bom dia. Guardião 02. Guardião 02, mantém as condições visuais a 500 pés. Onde irá fazer o sobrevoo? Estrada do Coco. Manifestação aqui na Estrada do Coco. Guardião 02, manterá condições visuais. Ciente, Guardião 02. No 4 mais. Livre pouso na 10, gol 1605, contra embaixo travado. Só informação de tráfego, um helicóptero da Polícia Militar, setor Nordeste, 500 pés, afastando, não interfere. Paciente, gol 1605. Archer, American 980. Web 5826, reduzindo a velocidade para 2209. 2209. Confirme para o controle. Alô, 62. Portão, Apollo 62, ciente, aguarde para transferência. 62. Controle o Xanel 6312, pode prosseguir na descida? O Xanel 6312, desça para 2000 pés, ajuste 10106, autorizada final ILS X-Way, reposta estabilizando localizador. Descendo para 2000, com 16, vai reportar estabilizado o localizador, o 6312. Obrigado, chefe táxi. Trip 5217, essa é a identificação, autoridade cheia da Bonfim, no ponto ideal de descida, disponível de voo 080. Azul 4234, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Chama no Recife 12545, alterna 12085, bom dia. Zona 3304, desça para 4000 pés, ajusta no 016. 4000 pés, no 016. Linha 05, Solar 16, direita, 21.9, Solar Livrar. 219, obrigado. Web 5826, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010. Limite magnética 080 de Simbra, desça para nível de voo 050. Esquerda 090, 1050, limite 80 de Simbra, Web 5826. De 5826, reduz a velocidade para 1909. Gente, 190-5826. Passarei do 9809, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288-260-9809. Aqui no sistema. Apolo 62, chame torre 11895. Torre 3895. Estabilizando o eletro, Xanar 6312. Xanar 6312, chame torre 11895. Torre 1895, obrigado, bom dia. Apolo 62, na rotatória, visual para o aeroporto. Escuta, prossiga. Está na rotatória, dedicado à rotatória, visual para o aeroporto. O Apolo vai, confirma, vai pousar na pista 10, confirma. Qual o tipo do equipamento? Apolo Salvador, gol no 605. Vai ter 50. Obrigado. Alfa Juliette 5, Porto, gol no 605. Para 3.000 pés, ajusta no 016. Direita 050, desce para 3.016. Pode confirmar distância dos traços que nos precede, por gentileza? Web 5826, tráfego está passando o próximo apelo. Obrigado. 52, zona 7, formando início de descida para o 080. Apolo 62. Dois ainda está perto do vento que foi no exército, para pousar na 10. E Salvador, Xanar 6302, bom dia. Salvador, saindo tráfego, tem pista livre, pouso autorizado, check trem, vento 090 graus com 12 nós. Tráfego, setor nordeste, não interfere, quem está saindo seu tráfego? Estabilizado direto, baixada travada, livre pouso, saindo do tráfego, helicóptero, grato, 6302. A America 980, contact the Register Center 125.45, Isonade 126.85. 1245, 1685, American 980, good day. 5 a bordo, alternativa autônoma 0347. 179, procede via Alfa, via Pátio Índia, corrigido, no ponto espera 118.95. 10 no meio ajuste, vai observar 737 Gol estacionando portão 5. Segue via Pátio Índia, então ponto de espera, acho que matou em 1895, atenta ao gol, então 3179. Apenas confirmando 3179, Galeão 357, 215? Afirmo. Gente. Já 3859, desça para 4000 pés, ajusta no 096. 4000 pés, vamos lá. Web 5826, desça para 2000 pés, ajuste no 096, autorizada final ILSX, foi reposta estabilizar localizador. Está estabilizado o localizador já, Web 5826. Yeah. Conforme roda do plano, nível 320, decola da pista 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Nidissa. Após Nidissa, Puído, após Upper Whisky 10, Formosa e após Conforme. Controle 120 decimal 8 e aciona 5555. Autorizado 320 Brasília, decola da 10 com curva esquerda, saída é a Momo, transição Nitz, após Nitz, Apuído, Operuísque 10 Formosa. Controle 120 decimal 8, transponder 5555, Oceané 6225. Correto, chama para pushback acionamento. Varal 6225. 09. No final da 10. 3045, quando a aproximação informa ali que está livre, tráfego setor nordeste a 1000 pés, não interfere. Gente, aguardando pista livre, 3304. Oxané 6312, solo 22, direito 21.9, solo de braço. 219 é o solo, obrigado, até logo. 3304, pista livre, pouso autorizado, vento 100 graus com 3 nós. Pouso autorizado, tá, 3304. 312, bom dia. Prossegue Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro 10, obrigado. Ah, 3859, para decoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite curso localizador. Olá, Ah, 3859, desça para 3000 pés, ajuste no 0166, clareza 2. 3000 pés, 3859, oscila também. 3 por 3. Web 5826, confirme como recebe o controle. Alta e clara. Gente, Web 5826. Confirme o estacionamento e a pista que irá decolar. Usado Golf Bravo Índia Guarulhos, nível 240, via Whisky Uno. Decola da pista 10, curva à direita, saída Coral. Dael, corrigindo, Dael, Coral. Controle 120, decimal 8. Aciona 5536. Web 5826 estabilizou?